Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 52. Duas vezes mais brasileiro. Segunda-feira, feriadão aqui no Canadá, dia de Ação de Graças. E o que a gente tá fazendo? Gravando mais um podcast para vocês, é isso mesmo. Episódio número 52, estamos trazendo aqui, até gravando meio adiantado, porque como vocês já sabem, que eu avisei nos últimos episódios, vou estar viajando aí pro Brasil para participar da Brasil Game Show. Mas aí, devido a isso, né, a gente vai ter a agenda bastante apertada nas próximas duas semanas, a gente tá gravando logo aqui com antecedência esse episódio. E, como prometido, a gente vai fazer uma continuação do assunto principal de duas semanas atrás, que é justamente, né, as dificuldades, aí, os obstáculos que o mercado e a indústria de jogos brasileiros enfrentam. A gente teve, né, uma resposta muito boa de vocês na quantidade de comentários que a gente recebeu, e aí por isso mesmo a gente decidiu trazer mais um episódio falando sobre isso. Mas antes a gente vai falar sobre os jogos que a gente está jogando, vai brincar de pod quiz também, que sou eu que vou trazer e ninguém vai se acertar essa semana. E depois a gente parte para a main quest. Então vamos direto para o que interessa, para a gente poder também aproveitar um pouquinho mais do nosso feriado mais tarde. Então vamos lá para o Active Quest. Active Quest. Então, pra variar, a semana não joguei nada direito, mas tô farmando Pokémon, tentando jogar Guild Wars, praticamente isso. Eu acho que tava muito cansado, fiquei embaixo das cobertas, que tava friozinho, fiquei jogando lá Pokémon, fiquei farmando assim, peguei uns que gracinha. 30 Pokémon, 15 horas de farming, 25 horas de sono, o resto é história, não. Isso tudo porque você tá muito ocupado fazendo o que mesmo, que você não tinha contado pra gente até duas semanas atrás? Ah, é fazendo pizza, né? Eu pratico pizza. Tô ligado. Não, trabalhinho tá bacana. Mas o trabalho não tá tão puxado agora não, é só porque realmente agora, como eu posso dizer, tem coisas que eu tô estudando em casa pra apresentar e coisas assim, sabe? Daí acaba ficando cansativo. Aí final de semana eu tô tentando relaxar, porque a semana é bastante tensa, tem bastante discussão, bastante coisa pra fazer. Pré-produção é sempre complicado, então eu tento estar sempre tranquilo pra tiver que ficar mais tarde todo dia. Entendi. Você pode falar pra gente, não sei se isso tem ainda, como tá em pré-produção, mas você pode falar pra gente qual é a parte do jogo na qual você tá trabalhando? Que eu sei que no Deus Ex, por exemplo, você trabalhou bastante com UI. Mas você tem experiência de muitas outras partes diferentes do jogo de antes e tudo. No Dragon Age, já pode falar no que você tá fazendo, trabalhando ou não? Posso comentar, sim. Eu tô trabalhando com a parte de narrativa. Olha só. Que é um pequeno pedaço, né? Uma parte significante do jogo como o Dragon Age. Pra BioWare isso não significa nada. Exato. Pois é. Daí, acho que isso eu posso falar mesmo. Eu trabalho com narrativa e sempre... Eu entrei em contato com o UI, mas é a coisa que eu menos faço atualmente. É mais narrativa e sistemas, assim, que eu tô fazendo agora. É bom ter um background mais generalista, né? Você vê uma área que você gosta, pode pular de cabeça. É importante mesmo. Pois é. Legal, cara, bom saber. Qualquer migalhinha aí de notícia ou curiosidade que você puder jogar pra gente, manda, porque a gente tá querendo sempre saber. Mas você sabe, né, que nessa época não dá pra falar quase nada, porque é tudo muito mitigado. Mas na hora que aparecer alguma coisa na mídia, eu posso comentar um pouquinho. Beleza, então. Beleza. Passo pra você então, Rafa. O que você tem jogado aí, já que o Seco de jogo mesmo não falou nada. Mas também eu acho que você vai compensar, vai falar pra nós três, diga aí. Não. Como sempre. Não, é claro que não, porque hoje ainda é segunda-feira, feriado, não saiu o XCOM ainda. O XCOM só sai amanhã. Isso. Dishonored também. É, mas não tenho, desde o último, não tenho jogado muita coisa. Tenho jogado Skyrim, dos dois da DLC, voltei a jogar bastante. Tô com personagem nível alto, daí resolvi que eu era um guerreiro, todo apelão, com espada e escudo, mas resolvi que queria virar mago, com o mesmo personagem. Queria virar o quê? Mago. Mago. Só com o mesmo personagem, esse foi o desafio que eu coloquei no jogo. Só queria ver se é possível, tendo nível máximo com espada, escudo e armadura pesada, eu pegar e virar mago do nada, assim. Queria ver se o jogo aí ficava muito difícil, se era impossível. Se não tinha... E, pô, me surpreendeu como é possível. Assim, eu tenho uma das escolas de magia, assim, quase nível máximo. E tenho várias outras, assim, nível médio, 50, 40 e tal. E o legal é que daí eu consigo, como eu tinha skill de espada bem alto, eu complemento, né? Uma coisa que eu devia, tipo, um Battle Mage, assim. E é bem legal, cara, é muito divertido. Assim. Tem várias coisas que eu nunca vi do jogo, por nunca ter feito um mago. Daí tá bem legal, tô curtindo bastante. Skyrim ainda continua sendo um dos melhores jogos da geração. E, pô, tá foda, assim. O jogo é velho, assim, já se for considerar, e eu ainda me divirto pra caralho. Ainda encontro coisa que eu nunca tinha visto, mesmo tendo 200 horas de jogo já. Então... É foda, Skyrim é bom. E tô jogando também Pokémon Conquest. O jogo foi recomendado por uns amigos do trabalho, pro DS. Ele é Pokémon, assim, na essência, né? É, graças a Pokémon, cada um tem os seus poderzinhos. Só que tu joga ele como... Deixa eu ver um paralelo. No paralelo é a empresa do Gilead, não é jogo não. Um que eu posso fazer assim com esse jogo, ele é... Pô, como é que eu posso... Deixa eu ver... Valkyria Chronicles. Final Fantasy Tactics. Tipo Final Fantasy Tactics, talvez. Olha o seco aí pra salvar o Rafa, hein? Isso, Daí tu usa os Pokémon, a moral que tu é tipo um guerreiro, assim, e tu tem que conquistar outros reinos, de cada reino é de um tema diferente de Pokémon, né, claro. Fogo, água, as coisas assim. Tu tem que conquistar todos os reinos pra que o Pokémon Supremo lá apareça. Daí tu vai recrutando gente, né? Outros treinadores de Pokémon, outros guerreiros, cada um tem o seu, cada um tem suas habilidades e tal. E isso é a batalha de tipo 6 ou 7, eu acho. Pokémons contra outros 6 ou 7 Pokémon no mesmo cenário, assim. E é bem legal. Eu tô curtindo bastante. Tem bastante coisa pra fazer, bastante coisa pra abrir ainda. Tô relativamente no início, tô com 4 reinos só. E tá bem legal, cara. Tô me divertindo, eu recomendo. Pra quem gosta de Pokémon, é um jogo muito massa. Esse é pro DS e 3DS? Não, DS. DS. O jogo do 3DS, acho que não saiu ainda, né? É o Black and White 2, né? Acho que é o primeiro. Black and White 2 deve ser o primeiro pro 3DS. Pois é, você joga com o Pokémon do Michael Jackson, quer dizer. Mais alguma coisa aí que você quer falar que tá jogando, Rafa? Não. Eu tenho jogado várias outras coisas no iPhone, mas é muito jogo. Não provoca, Gilead, não provoca, Gilead. Nenhum jogo de esporte, não? É, FIFA. Não falei do FIFA no último? Falei do FIFA no último. Fala um pouquinho. Não o suficiente pra aplacar a minha vontade. Então, eu tô jogando Career Mode do FIFA. Agora se fudei, agora que eu falo. O Career Mode é aquele modo que você joga com Maradona? É esse aí mesmo, né? Esse foi o problema dele, ele estendeu muito a carreira, né? Pois é. Meu modo preferido de todos os FIFA dos anos pra cá sempre foi Career Mode, Be a Player, né? O que eu mais jogo. Eu acho que o pessoal mais joga mesmo é o Be a Manager, né? É. Eu prefiro pra mim, o Be a Player eu acho mais legal. Não sei se é... Porque eu gosto de tá ser mais... Ser o centro das atenções. Comigo mesmo. É. Oi? Gosto de ser o centro das atenções. Não, de preocupar mais comigo mesmo, assim, sabe? Não com o time inteiro. Fazer, tipo, onde eu vou me posicionar, assim, tipo... Uhum. Posicionamento é uma coisa que tu não se preocupa muito no jogo contra o... Que tu joga com o time inteiro, porque tu tá sempre controlando o cara que tá com a bola, né? É. Então, e quando tu joga no Beaplay, é muito mais posicionamento, certamente. Onde tu vai pra receber o passe. Então, eu acho que esse tipo de gameplay, assim, pra mim, é a melhor parte do jogo. Você acha que isso é porque... tá muito foda. Você acha que é porque é mais parecido com jogar futebol de verdade? Pode ser, cara. E ele tá cada vez mais parecido com o jogo tipo, de verdade. Chega a ser assustador, assim. Sabe? É muito... Tá muito bom, assim. E eu acho que ainda tem muito o que melhorar, sabe? Claro. Em relação a... Não ao jogo, ao core gameplay. acho que tem muito mais coisa pra acrescentar em termos de carreira, sabe? Coisa que outros jogos fazem, por exemplo, Fórmula 1. Eu adoro o modo carreira do Fórmula 1 também, com relação que o que tu faz fora do core, né, que é dirigir o carro, influencia, tipo, entrevistas que tu dá. Tem entrevista no Beer Manager já. Por que não botar um sistema de entrevista no Beer Player também, sabe? Acho que podia ter também. É, pois é, ir pra boate antes do jogo, acho que é assim, boa. Acho que tem coisa pra... Claro que não, eu não espero que façam tudo que eu quero, só porque eu quero em todo jogo do FIFA, sabe? Eu acho que, óbvio que tem muita gente muito mais competente que eu fazendo esse tipo de decisão, mas eu acho que dá pra melhorar. Isso é importante, ter o que melhorar é sempre importante. É. Uma pergunta, se você joga em posição, Rafa? Eu sou o right winger. Mas então, se tenta jogar esse modo, o modo carreira, sem controlar o time todo, jogando como ou como goleiro ou zagueiro, até como lateral esquerdo. É foda. Você vai ver que é um outro jogo, assim, que se você não tá no meio de campo ou ataque, você tem que jogar desse jeito, senão o jogo não rende, assim, sabe? É, eu passei... A primeira vez que joguei modo carreira, fui jogando com um zagueiro, cacete, cara. Nossa, tipo, a bola não vinha, não evoluía, meu personagem não evoluía, sabe? Porque não... Cara, é muito difícil. E aí quando você chega sem driblar, marcar qualquer coisa, mas é um outro tipo de jogo, assim, sabe? É mais o jogo da expectativa, sabe? E aí quando chega, você tem que... Oi? Isso tá falando do FIFA 12, né? É. É, porque então, esse ano mudou bastante. Mais fácil. Mudou bastante o sistema de progressão. Justamente por causa disso, Seco. Na verdade, até entendi. O ano passado, eu acho que se você não fosse um centroavante, você ia necessariamente evoluir mais devagar do que o cara que é o centroavante, porque muito da evolução... Até o ataque midfielder, era, que é o playmaker, assim, que teoricamente deve ser o cara que joga mais, era mais disso do que atacante evoluir. É, e agora eles, pelo menos com o sistema de objetivos que você tem, e a tua evolução ela é mais voltada pra posição que você joga, eu acho que, não acho que esteja ideal ainda, mas eu acho que melhorou bastante. Ainda tem algumas coisinhas, eu acho que a gente já conversou em off, né, algumas coisas que me frustraram em relação ao career mode, mas pô, tá melhor, desde o core, da movimentação dos outros atacantes, assim, eles são muito inteligentes. Sabe, eles pensam até coisa que eu não pensaria em fazer, mas funciona, sabe? Algumas ocasiões, pô, o cara correu lá, massa, então tá, pega o passe aí. Toma então, né? Uma coisa que eu não pensei, porque como eu talvez tivesse acostumado com o FIFA 12, que eu, tipo, take for granted, que ele não ia fazer o que eu esperava que ele ia fazer, eu não espero que eles fossem se movimentar com inteligência, sabe? Isso melhorou bastante, assim. Pro career mode, pro Beer Player, tá muito legal. Ah, mas Rafa, é só mudança de status, Rafa, de um ano pro outro. Você não entendeu isso, sabe? Só muda a base de dados, só. Pois é, eles aumentaram o cérebro no base de dados e tudo certo, sabe? Uma coisa número lá que se muda. Eu sempre gosto de comentar o lado do game design, assim, né? Uma coisa que eu acho foda tipo de coisa. do tipo, desse negócio de melhorar o ataque. Que é uma coisa fácil dizer, né? Ah, vamos fazer o cara se movimentar com mais inteligência. Ah, isso é óbvio, né? O atacante, você percebe. Mas tá, como que a gente faz isso? No jogo como o FIFA, tipo, tu descobrir como tu vai implementar, como que vai ser feito pro atacante descobrir qual é a melhor maneira de se movimentar. Eu acho que é uma coisa muito humana, sabe? Muito circunstancial de tomar uma decisão dessa. Vou correr? Não. Vou economizar energia? Eu vou correr porque se o cara passar lá, eu vou estar numa posição favorável. Isso é muita coisa pra levar em consideração. No futebol de verdade já é complicado, sabe? É difícil o cara ser bom nisso no futebol de verdade. É, exatamente. E, porra, quem joga futebol sabe o quanto difícil é, sabe? E, porra, pra descobrir isso no jogo, tipo, como o comportamento dos bonecos vai mudar isso, como cada boneco vai ser diferente, tomar esse tipo de decisão. Cara, tiro meu chapéu pros game designers, eu não sei, já produtores, eu não sei quem que resolveu esse problema. Porque, porra... Foi um game designer e um programador. Na verdade, nosso melhor cara de IA passou o ano todo só trabalhando nessa parte de Attack Intelligence. Foda, eu achei um puta desafio, assim. Acho que é interessante falar que essa era a melhoria mais pedida, disparada em todos os nossos fóruns e os lugares onde a gente vai pra obter a opinião da comunidade. Tudo que eles queriam é que os atacantes fossem realmente mais inteligentes. Ao top... Né, não, mas é sacanagem, cara. Isso não é realista, não, velho. Eles são jogadores de futebol, na final de contas, né? mas assim, era esse sentimento de que os atacantes não se movimentavam direito, não, entendeu? Tinha jogadas óbvias que eles não conseguiam fazer, que eles não enxergavam espaço. E agora, é isso que o Rafa falou. A comunidade pode dizer pra gente o que, que ela quer. Agora, ainda é muito, um desafio gigantesco você realizar isso. Você descobriu como, né? Então, é muito fácil você dizer, eu quero que seja mais inteligente, quero que seja melhor. Mas o trabalho do game designer é justamente descobrir o que, que vai fazer ficar melhor. O que, que vai fazer ficar inteligente. Exatamente, acho que esse é um exemplo, assim, do que diferencia, sabe, daquela crença, o game designer é o cara que tem ideia. Sabe, tem uma ideia, um conceito, isso, cara, praticamente qualquer pessoa consegue fazer, sabe? Mas a comunidade consegue fazer. É, qualquer pessoa consegue ter ideia, qualquer ser humano com QI acima de 40 consegue ter ideias, sabe? Mas como resolver esse tipo de problema, sabe? Temos um problema, como resolver? Como fazer isso sem quebrar todos os outros sistemas que o FIFA já tem desde sempre, sabe? Porra, cara, isso é foda pra caralho. Isso pra mim é uma coisa que eu vou continuar jogando FIFA a partir desse momento, não só pra me divertir, mas é que eu quero entender como é que isso foi feito, tá ligado? Porque é foda, cara, é uma coisa que passa despercebido por quem eu acho que não tem essa noção, sabe? Por quem só joga, pra se ver, beleza, funciona, massa. Certo. Mas é foda, cara, é uma coisa que eu imagino que tenha sido muito complexo, cara, por favor. É, posso dar exemplo de algumas das coisas que eles implementaram pra chegar nesse resultado. É, uma delas, por exemplo, o atacante agora ele tem a noção melhor o caminho que a bola vai fazer para chegar até ele. E aí ele tenta se posicionar de forma a abrir espaço para a bola chegar. Então, muitas vezes o atacante está muito próximo do zagueiro, e aí quando você chega perto dele com a bola, ele vai dar, vamos dizer, dois passos para trás, numa direção contrária de onde ele estava indo, mas isso para abrir dois passos de distância entre ele e o zagueiro, que é ali que você vai enfiar o passe. Entendeu? Uhum. Coisa que antes ele não fazia. E quanto mais agarrado ele tá no zagueiro, mais fácil é do cara chegar e tirar a bola quando você faz o passe, né? Então essa inteligênciazinha de abrir o espaço, de o que a gente chamou de corridas em curva, ele não mais faz o trajeto dele em linha reta obrigatoriamente como era antes. Se você pensar assim, você fala, porra, como era simples, né? É, já tinha um resultado interessante, mas agora muito melhor, porque ele é capaz de fazer as corridas dele em curva. E essa curva é justamente para poder abrir espaço entre ele e o zagueiro para a bola ser enfiada naquele espaço. E esse é um dos exemplos. O outro grande exemplo que tem, que eu achei genial, e esse foi o trabalho do game designer, de descobrir, olha, tá aqui uma coisa que vai fazer realmente os atacantes parecerem mais inteligentes e que a comunidade nunca teria condições, por exemplo, de dizer pra gente o que fazer, porque ela não conhece o sistema interno, é o seguinte, cada jogador, quando a gente está processando ali o posicionamento dele, onde que ele quer estar, ele sempre leva em consideração, assim, quem é que tem a bola no momento, e qual que é a chance desse cara passar a bola pra mim, entendeu? E qual posição é a melhor posição que eu tenho que estar pra ele passar a bola pra mim. Só que uma mudança que a gente fez foi, vamos fazer então esses jogadores pensarem duas jogadas à frente, entendeu? Então, não só qual que é a chance do cara que tá com a bola passar pra mim, mas qual é a chance do cara que tá com a bola passar pra um outro jogador que vai passar pra mim. Entendeu? E eu tenho, inclusive, quem for na BGS assistir a apresentação que eu vou fazer sobre o FIFA 13, eu tenho um vídeo que mostra isso muito, muito claramente. É um jogador, um ponta direita, né, um right winger, numa partida, em que ele começa uma corrida para o centro, para pegar lá a posição onde geralmente fica o centroavante, quando a bola ainda está no campo de defesa. Mas ele enxerga que o cara que tem a bola vai passar para o centroavante que está no círculo central, que tem um zagueiro colado nele, deixando espaço atrás. E ele começa essa corrida desde quando a bola tá lá com esse segundo jogador. Entendeu? E de fato a jogada acontece, a bola chega no meio e o centroavante consegue um passe em linha reta na direção do gol e o right winger entra sozinho na cara do gol. Só porque ele começou a correr lá atrás. Quando ele percebeu que aquela jogada poderia acontecer. Claro que tem milhões dessas decisões acontecendo ali por trás e nem todas elas você vai realizar, você vai executar. Então é até difícil assim, de você perceber o que está acontecendo, mas quando você consegue e a coisa funciona, é que você vê, pô, entendeu? Esse cara, né, esse jogador realmente pensou à frente. Então isso está acontecendo o tempo todo ali no jogo, os jogadores estão pensando nisso, estão fazendo, entendeu? Se posicionando, mudando de posição, correndo, encontrando espaço, e é por isso que parece tão mais inteligente. E na verdade foi uma mudança que se você dissecá-la, ela é até bem simples, assim, entendeu? Mas se não tivesse um game designer para pensar nela, ela não teria acontecido. Não fala isso não, que o Rafa vai se achar, Julio. Não, mas é aquele negócio de que eu falei do elemento humano. Que tu tá jogando futebol, tu reconhece, ó, agora pode vir um contra-ataque. E tu corre, se tu é o right winger, né? Tu vai correr pra se posicionar pra receber a bola num possível contra-ataque. É. Que eu não sei como é que funciona internamente, mas talvez antes ele não reconhecia o contra-ataque, mas reconhecia que ah, o meu time tem a bola agora, entendeu? E o cara que tá com a bola pode passar pra mim, mas talvez isso aí seja tarde demais. Uhum. Sabe, é esse tipo de coisa que eu acho que tornou orgânico, não sei o quanto simples foi a implementação, mas a ideia, vou chamar assim, né, o como resolver, pra mim, pô, não é nada abaixo de gênio, cara, ficou muito, muito bem feito. E eu acho que é difícil entender, não sei, é foda, assim, entender como, depois de pronto, né, é fácil, pô, funciona, beleza, mas o como resolver um problema é absurdo, pra mim, de difícil. É difícil mesmo, mas cara, é a mesma coisa que você está pensando. É realmente um achievement tanto do pessoal aqui dentro. Acho que tem que ser falado. São caras dos quais eu sou fã mesmo, por ver esse trabalho acontecer. E aí, quer dizer, o que eu ia falar era mais ou menos nessa direção mesmo de FIFA 13. É o que eu tenho jogado mais. Tem nenhum outro jogo assim para comentar. Continuo jogando FIFA no Fantasy 4 no DS, que o Seco me emprestou. Mas eu já falei dele também. E do FIFA, 4, FIFA 13 também é modo carreira, como manager é o que eu mais jogo. É muito legal você poder ser convidado para ser o treinador de uma seleção. Então, na minha carreira, ainda estou meio humilde, então sou técnico da seleção da Bélgica. E aí, tentando classificar a Bélgica para a Copa do Mundo, mas é difícil. Tá no mesmo grupo da Itália, então é meio foda. Mas é bem interessante. E fora que agora você é muito mais real a maneira como você recebe ofertas de outros times para treiná-los, né? Pode acontecer a qualquer momento durante um ano. Então é bem interessante, te deixa num dilema realmente. Pô, mas eu tava construindo um negócio tão legal com o meu time atual. Será que eu quero realmente mudar para esse outro time? Que, com certeza, para eles estarem procurando um técnico é porque eles estão abaixo do alvo, né? Então eu vou ter que chegar lá e sem poder fazer transferências nesse momento, porque tá no meio da temporada, vou ter que melhorar o desempenho do time, né, com os jogadores que já estão lá. Então é um dilema bem interessante que tem tudo a ver com o mundo real do futebol. E, então, esses são alguns detalhes assim, que eu realmente tô gostando. Pô, que legal, muito. Jorge. Eu espero Outra muito coisa... que você seja contratado pelo Flamengo, cara. Coração, eu espero pra você. O Gilhar vai recusar. Não, eu vou aceitar e vai rebaixar eles pra ser edição. Nunca pensei. Outra coisa, Gilhar, que eu falar que como eu jogo mais o player, que é bem a ver com o mundo real mesmo, que eu tava falando na área de tech, é o fato de eu criei um pro, né, como resetou tudo porque mudou o sistema, o pro começa todo do início, né, 60, comecei 66 de overall, e eu escolhi o time, como não tem o Figueira, né, no FIFA 3, mas eu escolhi. Tem, mas acabou. Não é. E daí eu escolhi o Liverpool, que é o meu outro time, e só que como o meu jogador tá bem abaixo do nível do Liverpool, antigamente ele jogaria no time mesmo assim, ele seria o pior jogador do time. Ano passado ia ser assim, ele é forçado a entrar no time. É, ele era forçado a entrar no time e ia afundar o time, porque ele é o pior jogador, ia ficar perdendo bola, ia ficar jogando mal, e por consequência ia ser difícil evoluir também o pro, né? Então, o que acontece agora é que eles me emprestam, que é muito análogo ao que acontece na vida real mesmo, eles me emprestam pra um time de uma divisão inferior, pra que eu jogue, né? Pra que daí naquele time eu vou ser titular. Eu jogo bastante, eu evoluo meu pro, evoluo coisas que eu não evoluiria no Liverpool, por exemplo, cobrança de falta. Eu nunca seria um cobrador de falta no Liverpool, porque certo. Os caras têm pelo menos três outros gênios em cobrança de falta, sabe? Daí isso é uma coisa que eu nunca iria jogar, pênalti também, e várias outras coisas em que como eu tô sempre jogando, eu posso evoluir. E agora terminou a temporada, né? Eu fui campeão da terceira divisão do futebol inglês com o meu time. Legal. Daí o Liverpool me chamou de volta na temporada, mas eu sou reserva ainda. Significa que nem sempre eu jogo. Entendi. Eles botam um joguinho ali, botam um amistoso aqui, eu boto um jogo menos importante ali pra jogar. Mas é legal, tipo, eu sinto, me sinto parte do clube mesmo, e não uma coisa artificial que eu tô jogando porque tô sendo forçado pelo sistema, sabe? Entendi. E eu não tenho problema nenhum com aparecer lá simular apenas, porque eu não fui convocado pra jogar esse jogo. Pô, eu tô empolgadão, vou lá, continuo e vejo o resultado. Eu acho que isso é muito mais jogando, me faz muito... muito mais fazer ser parte do time. E por consequência, quando virar titular, isso vai ser muito mais importante pra mim. Claro. Pô, agora eu sou titular do Liverpool. Sabe? Uma coisa, vai pô, ser, vai ser uma conquista nesse ponto. Exatamente, não uma coisa que de graça, assim, jogaram pra mim, sabe, forçado. Isso eu tô achando muito legal, assim. O que acontecia antes era, eu evoluí o meu pro até o momento em que eu ia pro futebol inglês, nunca ia pro Liverpool, mas ia lá Chelsea ou algum outro time, daí quando eu chegava lá eu desempolgava de jogar, porque eu não tô jogando pro time que eu quero, e pô, cheguei no ápice já. E foi meio dado pra você, né? É, mas meio dado. Daí eu ia jogar fute, ia jogar outra coisa, assim, mas desistia do career mode. Agora eu tô empolgado, tô no Liverpool, já tô lá no auge, que pra mim é o auge da minha carreira, no time que eu quero jogar. Mas continuo jogando, eu quero ser campeão do campeonato inglês, quero ser campeão da Champions League, quero jogar na seleção, quero ser campeão mundial pela seleção. Você não foi convidado pela seleção ainda, não? Convocado. Já, joguei um amistoso. Foi convocado? Legal. Uh-huh. É muito maneiro quando isso acontece. Uh-huh. Eu até tirei uma foto. Eu fiquei te mandando, mas não te mandei. Tirei uma foto da escalação com o meu nome. Maneiro, é uma conquista legal. Barrou tá Hulk. Muito massa, cara. O Curry Mode tá de parabéns, assim, não, claro. Pois é. Sabe, sempre tem o que melhorar. Que... O pessoal comentava pro jogo que não evoluiu nada, passou tipo 30 minutos só falando de coisa que tá acontecendo de 9 diferente e o Rafa tá tendo espasmos, né, cara? Que coisa. Bom, o Rafa ter espasmos não é muito difícil, mas. Mas não, então. É. Então tá bom. Fecha aí o Active Quest, a gente conversou bastante sobre FIFA e outras coisas. Vamos agora brincar de Pod Quiz rapidinho e depois partir pra Main Quest. Pod Quiz. Chegou o momento então do Pod Quiz. Depois da semana passada em que o Rafa trouxe aí o Fear Effect, para você que não leu os comentários, Fear Effect era o jogo que o Rafa tava querendo que a gente adivinhasse na semana passada, esse filho da puta. Então, agora é minha vingança, minha vez. Tinha avisado para ele já que eu ia fazer um que ninguém ia conseguir adivinhar, o jogo mais obscuro do mundo. O jogo do Cassiano, você vai falar hoje? Não, mas vamos lá. Vamos começar? Vou tentar, né? Dica número 1, então. Vocês estão prontos, né? É. Vamos lá. Lembrando os pontos, né? O Rafa à sua frente. Tá com 5, eu tô com 4 e o Seco com 3. Só pra lembrar. E agora a gente faz mais um aqui. Dica número 1. Sou um game lançado para Mega Drive e Super NES em 93. Parou. Fala. Sunset Riders. Não é Sunset Riders. Super NES e Mega Drive. É. 93. Dica número 2. Meu designer principal é o lendário David Perry. Parou. Peraí que eu sei. Earth 4 Team. Não. Viado. Apesar de ser do David Perry. Foi um bom chute. Foi um bom chute. Isso. Só faltou esse certo. Seco. Deixa eu ver aqui. Parou, vou tentar dizer flashback. Não. Número 3. Sou um game de plataforma com cenários muito variados. Aí o Rafa fala Earthworm Jim. Pois é, piada. Todas as dicas apontam pro Earthworm Jim. Exatamente. Parou. A Wikipedia tá carregando. Não, peraí, tô tentando lembrar. 7-Up, alguma coisa? Hã? 7-Up, era um jogo da 7-Up, não é? Que tu joga com... Hã? Com mascotes ali, não? O nome do jogo que você tá procurando chama Cool Spot, Rafa. É, isso. É o Cool Spot, seu filho da puta. Tá, eu acertei então. Acertou. Eu sabia que era da 7-Up, não lembrava o nome. Que viado. Problema não. Eu lembro de você. O Seco ajudou, hein? Pois que é. Merda. Três dicas mesmo, é? Tá tão fácil assim? Puta que pariu. Na verdade, se, por exemplo, eu não sabia quem era o game designer, sabe? Eu acho que se você não tivesse botado o game designer, talvez fosse mais difícil, sabe? Porque só tinha quase plataforma nessa época, sabe? É, né? Tinha que sair junto do game designer, tipo, final. É, pois é, tinha muito jogo que saía junto, tipo, Aladdin ia ser minha dica que eu ia falar, sabe? Porque saiu nessa mesma época junto, sabe? É, então, se eu te falar a dica 4, você ia ficar pensando em Aladdin. Aladdin era bom pra caralho. É, a dica 4 é Aladdin, tem tudo a ver também, que é, na época, fui considerado um dos games com a melhor arte 2D da indústria. É, pois é, Aladdin era total. Não, se fosse o game designer, acho que ia longe. Que merda. A dica 5 era, o objetivo do jogo é salvar centenas de outros personagens iguaizinhos ao protagonista. Já começa a narrow down. É, iguaizinho, já ia por um caminho mais obscuro. É, número 6... fala. Não, é que pra mim foram... achei até interessante, porque pra mim eu não lembrei o nome do jogo. Eu lembrei que foi um jogo promocional da 7-Up. É. Mas não lembrei o nome do jogo. Pois é. Ah, eu lembro do Cool Sport, era bacana. Por isso que era legal, sim. Por isso que é 6... que em geral nessa época tudo saía pra tudo, né, cara? É. Aí era foda. A 6 era justamente isso. Meu protagonista já era famoso e esteve nas mãos de milhões de pessoas antes do game ser lançado. Tinha que ser na boca das pessoas. É, mas aí fica muito fácil, porra. É, porra, tá complicado. E a pessoa não lambe, ia, ela não lambe a garrafa de 7-Up, porra. Eu acho que não ia, velho. Eu acho que ia ser tipo, porra, que jogo bizarro esse. Aí a 7. Minha sequência é um game 2D isométrico inspirado em diferentes gêneros do cinema. Que é o Spot Ghost Hollywood. Interessante. E a última era... O protagonista anda pelado, mas usa tênis, luvas e óculos escuros. Aí matava. Boa, Duke Nuke Forever. Ah, não. Boa. Pô, então, essa época foi muito legal pra plataformas, né, cara? É. Muita coisa boa nessa época. 93, 94. Aí então. Cool Spot. Fácil demais, hein? Tá, quer dividir o crédito seco? Porque eu não adivinhei o nome. Eu sabia que jogo era, mas não adivinhei o nome. Foi você que adivinhou. Acho que o mais importante é saber qual era o jogo, né? Pois é. A gente pode até mudar as regras pra que... O Rafa não sabia qual era o jogo? Brincando. Eu acho que a gente pode até mudar as regras pra depois ser assim. Você tem que falar o nome exato do jogo. Tipo, se é Super Mario Bros. 2, se você falar Mario 2, não ganha. Eu acho que tem que ser assim, cara. É? Eu acho. Porque senão, tem coisa que... Tem jogos que a gente vai fazer que vai ficar fácil tu lembrar de jogo, mas não exatamente o nome, sabe? Eu acho que tem que ser mais desafiador mesmo. Tipo, quando foi a fadinha do Zelda, a pessoa tem que falar nave, senão não acerta. Isso, exatamente. A nuvenzinha do Mario, tinha que falar Laquito, senão não acerta. Sim. Então tá bom, parte da semana aqui. Mas aí eu acho que já entra numa parte um pouco obscura, assim, pelo menos pra mim. Tipo, você sabe exatamente que é, só você não lembrou o nome, sabe? É, eu sei. Você vai no mercado, pedindo arrego. É tipo, não. É o que eu acho. Eu acho que tem que ser, cara. Porque senão fica muito... Mas então quem fizer o podquiz tem que ter isso na cabeça. Quem fizer o quiz tem que saber que... Entendeu? Não adianta ser uma coisa cujo nome seja totalmente obscuro, entendeu? Aham. Então tá bom, mas não importa. O que importa é que fechamos essa semana, o Rafa ganha mais um ponto, fazendo juiz a ser game designer. Ele tá com 6, eu fico com 4, você com 3, e na semana que vem a gente faz outro podcast. The Main Quest. E conforme anunciado, a gente continua na Main Quest de hoje. O assunto da Main Quest de 2 semanas atrás, no podcast passado, que era o quê? Os obstáculos, os desafios, as dificuldades que fazem com que a indústria de games do Brasil, pelo menos na nossa opinião, ainda não tenha alcançado o mesmo patamar que alguns outros países de muito menores, talvez com menos expressão, menos condições do âmbito geral aí, já chegaram, né? E por que, que o Brasil não chegou lá ainda? Essa era a grande pergunta que o Rafa trouxe pra gente no podcast de duas semanas atrás. Então, vou deixar o Rafa continuar esse assunto, baseado aí em alguns dos comentários que a gente recebeu, né, Rafa? Acho que uma das primeiras coisas que ficou bem clara ali na discussão era o que a gente realmente acha que é um jogo de expressão, né? E por que alguns dos jogos de qualidade que já foram feitos no Brasil, alguns exemplos ali são citados, como Blood and Glory, por exemplo, por que eles não representam isso que a gente estava perguntando, né? Por que eles não são a prova de que a gente, na verdade, chegou no ponto aonde os outros países chegaram? Por que você acha que é isso? Então, acho que foi até uma das perguntas ali, né? O que a gente quer dizer com expressivo. Então, acho que expressivo, assim, eu quero chegar, mais do que a gente conseguiu até agora, é uma coisa que esses jogos sejam comentados por todo mundo, que não seja só o Brasil que está orgulhoso desse produto, que seja uma coisa que seja comentado, que seja copiado, que dê início a novas tendências, que as pessoas olhem para aquele jogo e digam, pô, aquele jogo fez assim, então é porque dá certo, aquela coisa que aquele jogo fez deu origem a, não sei, a novos gêneros, ou, por exemplo, alguma coisa como um cover system. Alguma coisa como um jogo de turnos tão com a simplicidade e output, de feedback de Civilization, sabe? Coisas que as pessoas falem, assim, que comentam. Um jogo de stealth como Hitman. Um jogo simples que pode ser que virar mainstream da noite pro dia, com uma mecânica ridiculamente simples como Angry Birds, sabe? Eu acho que dá pra, esse tipo de expressão que eu digo. Querendo ou não, o Blood and Glory, que foi o exemplo que você falou, que eu acho que é um dos mais pertinentes, um jogo muito bem feito, bonito, e joga muito gostoso de jogar também, tem todos os seus méritos. Mas ele não cumpre esses requisitos, assim, eu acho, que a gente quer dizer com expressivo, sabe? Eu acho que pode fazer muito mais do que isso. Se ele representa o melhor que a gente já conseguiu fazer, a questão é, a gente está satisfeito com isso ser o melhor que a gente consegue fazer, ou será que a gente consegue fazer ainda mais, né? E ter jogos que se tornaram, acho que a palavra que faltou em tudo que você disse, que se tornem referência, seja de uma pequena mecânica ou seja alguma coisa maior, mas coisas que outros países já conseguiram fazer e que a gente não viu ainda no Brasil fazer ainda. Eu quero também deixar claro que eu não estou falando de fazer algo inovador. Não é necessariamente fazer uma coisa que ninguém nunca viu, alguma coisa que... Porque tem jogos, a maioria esses jogos, inclusive, que eu falei, não são necessariamente inovadores, sabe? Tem outros jogos muito antes desses que fizeram primeiro, mas pra quem que a gente olha e vê, pô, esse jogo fez isso muito bem. Pô, aqueles caras estão de parabéns que resolveram esse problema de uma forma genial, sabe? Esse tipo de coisa que eu quero dizer, não é pegar um gênero já feito, fazer um jogo igual, ou reinventar a roda, que é o que seria o oposto, não é disso que eu tô dizendo. É alguma coisa realmente específica, que faça as pessoas comentarem, sabe? Não é também necessariamente que todos os sites mainstream estão falando dele. Também não é isso. Inevitavelmente os sites mainstream vão falar por causa da qualidade dele. Não se pagou verba de marketing, ou seja lá. Pô, não é isso que eu tô falando também. É que ele por si só seja um produto que vá chegar no ouvido do povo, assim, sabe? Que as pessoas vão comentar tanto que não vai ter alternativa a não ser a mídia mainstream falar dele. Sabe? É isso que eu quero dizer. Pois é, mas eu não sei. Pra mim, eu acho que deveria ser. Esse escopo deveria ser mais reduzido. Porque, por exemplo, quanto mais know-how você tem, mais gente você tem trabalhando com know-how, é mais fácil chegar nisso que você quer. Uhum. Eu acho que. Uma coisa que eu vejo, assim, a gente tem. Com Xbox Live, iOS e Android, eu acho que, por exemplo, um dos pontos era, tipo, você não consegue fazer nada tão expressivo porque não tem dev kit, sabe? Tipo, tudo isso, por exemplo, não precisaria um dev kit pra você poder estar em contato e desenvolver alguma coisa, sabe? No Steam, tu não precisa de um dev kit. Não, gente que aparece pro mundo em plataformas como o Steam. Não, eu tô ligado. Mas assim, por exemplo, um exemplo bem simples pra mim é o que acontece aqui em Montreal, sabe? Montreal tem... Por exemplo, o Fez. E tem agora mais dois jogos aqui que. Eu esqueci o nome porque eu sou péssimo nisso, mas enfim. Por exemplo, o Fez. Fez foi um moleque que sentou e fez o jogo, sabe? Tipo, vendeu pra caralho, tava em tudo quanto é coisa, todo mundo conversou sobre esse jogo, sabe? Não é uma coisa, por exemplo, de uma grande empresa de Montreal, qualquer coisa. Foi um cara que sentou, que assim, Ele teve uma visão e ele batalhou pela sua visão. A coisa mais legal que aconteceu foi esse cara foi massacrado em um monte de lugar pelas coisas que ele falava, sabe? Ele teve que Ele aprender parece que. muito para conseguir fazer o jogo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que faz um jogo de expressão. Por exemplo, você lê um papel, se escreve a sua ideia e vai, um monte de gente critica a ideia, sabe? Que é uma coisa que você comentou antes também. Eu acho que precisa uma indústria mais crítica, sabe? De olhar para o jogo que alguém está fazendo e dizer assim, cara, seu jogo tem uma boa ideia, mas ele é um jogo terrível, sabe? Mas se você falar isso, todo mundo vai dizer, porra, não, não, não, não. O cara vai ficar triste e não vai mais fazer nada, sabe? Tipo, eu acho que tem que, por exemplo, um jogo ser expressivo pra mim não é isso. Um jogo expressivo pra mim é tipo, é um jogo que as pessoas jogam, gostam, recomendam pras outras pessoas. E tipo, e não é só porque é um jogo brasileiro que você tá recomendando, sabe? Ou porque você conhece as pessoas, mas é um jogo que, tipo, se te tocou assim, sabe? Você achou o jogo bom pra caralho, assim, se tá no almoço ali com um bando de malucos, os caras tão falando do jogo, sabe? E aí, tipo, então dando vendo todos os méritos, etc. Eu acho que isso é uma coisa que eu diria que talvez falte, assim, sabe? Que é muito mais do que, tipo, tentar criar uma coisa nova, que isso em geral é pelo amadurecimento mesmo da empresa, que é possível, mas eu acho que a gente só. Ser mais crítico diariamente, sabe? Eu acho que seria possível ter jogos mais expressivos. Sei que também é uma coisa de expressivo seria, por exemplo, falar, as pessoas falarem do jogo, não por ele ser brasileiro. Ah, vi aquele jogo que é brasileiro lá, que pô, o jogo é Às legal vezes nem e tal. sabem que é brasileiro e estão falando bem do Sabe? jogo. Isso acontece em vários outros jogos. Por exemplo, quantas pessoas, talvez, ouvindo esse podcast, que não faziam a mínima ideia de onde o Hitman foi feito? Sabe? Um dos melhores jogos stealth já feito na Dinamarca, um país ridiculamente pequeno. Minecraft, que todo mundo sabe que foi feito na Suécia por causa que o cara virou um popstar, né? Mas tem vários jogos que são feitos em lugares obscuros, assim, que as pessoas não fazem a mínima ideia de onde o jogo. Todo mundo acha que o jogo, foi feito nos Estados Unidos, que é o que deve ter sido feito, né? É o default. É o padrão. Mas não, sabe? Max Payne, que foi feito na Finlândia, sabe? Um país que ninguém nem sabia que existia até pouco tempo atrás, sabe? Acho que isso aí. Os caras que fizeram não estão nem aí para ser reconhecido, que foi feito aqui nesse país. Eles querem, Mas mas mesmo assim. nesses países, Rafa, tem uma coisa cultural muito diferente. Por exemplo, Sim, por exemplo, modéstia. o. Não, pois é, o pessoal do IVE. Ó, a gente tem uma ideia muito boa. Muito boa de como fazer um jogo. A gente não entende nada de jogo. O que que a gente precisa para montar estrutura de rede para isso? Aí contrata os caras que sabem mais disso no mundo. Faz toda uma estimativa. O que que a gente precisa para construir isso aqui? A gente tem que achar o cara mais. Alguém com experiência para construir experiência local, sabe? Uma coisa que a gente não vê no Brasil, uma que talvez seja muito cara para ser um cara de fora, mas outra é porque será que a gente não consegue ver que trazendo alguém com experiência ou, sabe, consegue fazer alguma A coisa? gente falou disso semana passada, né? A gente falou dessa coisa de você querer tudo fazer você mesmo. Sabe, não dá o devido valor a vamos dizer, as coisas que já foram feitas, né? O estado da arte, da indústria. Não Pois reconhecer é. que um monte de problemas que você está tentando resolver, talvez hoje já tenham sido resolvidos por outros e você vai ser mais eficiente se você pegar esse know-how emprestado. Ou se, entendeu, talvez outras pessoas que resolveram problemas parecidos estejam numa posição melhor para resolver esses também, entendeu? Pois é, A mas. experiência delas seja importante para resolver esses problemas também. Pô, mas eu acho que é uma coisa além de, tipo, você pegar e ler todos os artigos e todos os congressos, sabe? É trazer um cara que, tipo, o cara foda ali vai ficar, sei lá, você paga ele ficar uns 4 meses pra ele dar um brain dump daquilo na sua mesa, assim, sabe? Tipo, isso que eu tô falando, assim, porque isso não. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas enfim, alguém que realmente. Mande muito bem para esse tipo de coisa, para dar esse próximo passo, sei lá, de que a gente tá fazendo, sei lá, triple A de um jogo bem foda, construir uma indústria, sabe? Acho que para fazer uma construir uma coisa nova, teria que ter uma coisa assim, sabe? Teria que ter alguém que, sei lá, que chuta o balde, porque querendo ou não, tem muita tecnologia envolvida, sabe? Quanto mais alto você vai, quanto mais você estima, mais tecnologia envolvida, sabe? Se você vai fazer um platformer, é ok, assim, sabe? Se você for fazer um RPG com storytelling, é outra coisa, sabe? E um shooter, Então, outra coisa ainda. pois é, então tem coisas que são mais fáceis de resolver dentro de casa, por exemplo, plataforma, assim, tem todos os consoles, todo mundo já sabe o que é, você não precisa inovar muito, faz que nem, sei lá, o cara do fez, faz que nem o maluco lá do, como chama, aquele jogo que me faz dormir, pô. Qual é o Braid? É o Braid X, sabe? Tipo, Jogo. o os consoles são todos resolvidos, os consoles já são resolvidos desde a época do Nintendo, desde os arcades, sabe? Todo mundo já sabe como funciona tudo, você pode usar todos os jogos do mundo que saíram até então pra aprender como é que faz. E você trabalha suas ideias, sabe? E deixa o pessoal dar bash, sabe? Critica até o pessoal dizer assim, não, isso tá bom, sabe? Cara, eu acho que aí você ia ter jogo mais preciso. É, eu acho que, tipo, antes de tu exigir, sei lá, um dev kit, seja lá o que for, pra tu fazer, tu tem que primeiro provar que tu sabe fazer, sabe? É assim que funciona. Eu acho que... Mas é assim que funciona. Tipo, então, a Microsoft, por exemplo, ô, quem é você mesmo? Ah, pô, você quer um dev kit? Tô mandando agora, ó. O que, que você já fez na vida? Nada? Então, não tem problema, não. Não tem problema, não. Se tu fizer algo expressivo, a Microsoft vai vir bater na tua porta, implorando pra tu botar o teu jogo no console deles. Que é o que aconteceu com, tipo, Trials, o próprio Minecraft. Foi assim, ah, sabe? Fez, sabe? É, se tu for bom o suficiente, tu não vai ter problema com ela. Isso não vai ser o teu problema. Sabe? A Microsoft vai um jatinho particular, se eles precisarem, pra te entregarem um dev kit. Sabe? Eles vão dar o teu jeito. Sabe? Mas tu tem que primeiro, tu tem que provar que sabe, não exigir o dev kit como desculpa de que é por isso que tu não consegue fazer. Isso e até parece que é só por causa da falta do dev kit que você não conseguiu fazer, né? Até parece que é só, ah não, se tivesse um dev kit já tinha vencido na vida na área de game, mas como não tem, vou ficar aqui no meu canto reclamando. É. Pois é, mas acho que assim, só pra gente não me envolver, assim, acho que essa coisa de o que é o jogo de expressivo que o Rafa tava falando, acho que o Rafa é uma coisa pra mim, é outra, não sei, o que seria o jogo expressivo pra você, Jorge? Ah, eu acho que eu tô mais com a definição do Rafa de ser alguma coisa que as pessoas, sobre as quais as pessoas comentem. Que é considerado uma referência. Ele não precisa ser um jogo AAA, por exemplo, sabe? Mas precisa ser um jogo que realmente quebrou barreiras aí, que, sabe, que você usa como referência. Eu acho que esse que é o meu ponto. Exemplo, cara. O meu exemplo do ano é Mark of the Ninja. Uhum. Sabe? Não é AAA, não teve nenhum marketing obscuro e milhões de budget pra comprar a página inteira da GameSpot, da IGN, nada. Mas da noite pro dia, todo mundo falou desse jogo. Porque o jogo é muito bem feito. Ele é um platformer, ele é isso que ele é. Sabe? Ele usa mecânicas que todo mundo já viu em Deus Ex, que já viu em Assassin's Creed, que já viu no Batman. Mas ele fez isso num platformer 2D lindamente. Muito bem feito. E da noite pro dia, todo mundo falou desse jogo. É isso que eu quero dizer com expressivo. Não precisa ser AAA, cara. Não precisa ser o jogo de marketing absurdo que gasta mais com marketing do que com o desenvolvimento. Não é isso que eu tô dizendo com expressivo. É ele falar por si só. É isso que eu quero dizer. O jogo falar por si só. E não forçar que falem dele. Entendeu? Então, pra gente continuar, um outro ponto que na verdade foi citado aí durante essa discussão anterior, mas que agora a gente precisa falar mais e foi trazido também nos comentários, é o problema da falta de crítica. Né? O nosso ouvinte Diego deixou um post falando sobre isso e depois o Marcos Carvalho usou o Erinia como um exemplo de que ele ouvia muito falar, ah, pô, dá uma chance pro jogo, afinal de contas ele é brasileiro e o jogo na verdade era injogável. Então, eu acho que é muito pertinente você esse comentário. Isso é uma coisa que eu sinto muito forte também nas empresas que eu trabalhei e tudo. Era essa dificuldade que a gente tinha de aplicar o pensamento crítico, cara. E sabe, ter, sei lá, bolas de falar, entendeu? Olha, isso aí que você fez não tá na qualidade necessária. Isso aqui fora acontece todo dia, o dia inteiro e é encarado com muito profissionalismo. E é uma coisa... E é normal. Quando alguém tem um feedback pra você, você dá graças a Deus, cara. Você tá, porra, que bom que o cara tirou o tempo dele pra olhar o que eu fiz e apontar onde poderia melhorar, sabe? Que não é a mentalidade que eu vejo na maioria das pessoas que estão trabalhando na indústria no Brasil, sabe? E isso aí eu acho importantíssimo a gente desenvolver pra poder sair desse círculo vicioso de que, entendeu, a gente só elogia as coisas que nós mesmos fazemos, então a gente nunca sabe o que precisa fazer pra melhorá-las, entendeu? E isso eu via muito fortemente nas empresas que eu trabalhava aí, que as pessoas tinham dificuldade de lidar com a crítica. E eu acho que é fundamental, cara. A pior coisa que a gente pode fazer é se nivelar por baixo, se contentar com pouco, sabe? E achar que, ah, não, mas pô, leva em consideração que é feito no Brasil, né? Não, cara, não pode ser. Esse pensamento é o começo do fim, cara. É onde começa a fuder tudo, entendeu? É quando você começa a pensar, ah, mas pô, tem que ver que a gente, olha o orçamento que a gente teve, olha o não sei o que, olha as dificuldades, olha o lugar onde a gente tá. Cara, nada disso tem que importar. Se você quer que um jogo se torne uma referência, se você quer realmente entregar alguma coisa que faça diferença na indústria, você não pode estar usando essas coisas como muleta, entendeu? Não, cara, entendeu? O jogo tem que ser, entendeu, naquele nível de qualidade tal que ele precisa ser para ter sucesso, não importa o resto. O resto do seu trabalho do dia a dia é consertar o resto, entendeu? Para que isso seja alcançado. Quando você começa a usar isso como desculpa, como, entendeu? Mas pô, tá pegando muito pesado, né? O jogo brasileiro, o jogo, entendeu? Tá pegando muito pesado, são só duas pessoas que fazem. Não interessa, cara. O consumidor não vai pestanejar antes de pegar pesado, entendeu? O consumidor não vai dar uma chance ao Irine porque é brasileiro, você entende? Entendeu? Não, cara, vai levar o dinheiro dele para outro lugar. Então, da mesma forma, é o reconhecimento. Ninguém vai reconhecer, entendeu? Você quer realmente que o ápice da sua carreira vai ser você ganhar o prêmio de melhor jogo brasileiro já feito? Não é isso que você quer, cara? Sabe? Você não tem que ter qualificação no que você está fazendo. Tem que ser. Você está procurando sucesso absoluto. Você está procurando alguma coisa que faça uma diferença. Não importa as qualificações. Não importa que é brasileiro, que é isso, que é aquilo. Então, para isso, eu acho que a gente tem que se desprender dessas amarras e parar de pensar dessa forma, nivelar por baixo. Entendeu? E ser tão crítico quanto a gente precisa ser. Tão crítico quanto você seria de um jogo da EA. Entendeu? Você tem que ser assim pra qualquer jogo, entendeu? Brasileiro ou não, que você tá criticando. Gilberto, o negócio de se nivelar por baixo dentro do próprio país, né? Os ingleses têm, né? Da British Academy lá, que eles deram o prêmio do melhor jogo em inglês. Isso. O último que ganhou foi Batman. Entendeu? Não é porque tá se levando dentro do teu próprio país. Que é uma coisa que você tem que... Sabe? Tu tem que estar competindo com o mundo inteiro, cara. Não tem essa. Sabe? Se é uma coisa... meu time só tem 3 pessoas. Faz um jogo que 3 pessoas conseguem fazer. Não vai fazer o MMO que vai dominar o mundo. Exato. Sabe? Pois é. Acho que um exemplo bem positivo nesse quesito que eu penso é o... Tinha esquecido o nome, o Rafa me lembrou. É o Dungeon Land, né? Isso. Eu acho que a postura do pessoal do vídeo que a gente viu e a maneira com que eles abordaram o problema, pra mim foi tipo, eles sabem exatamente tipo o que eles estão fazendo, sabe? E eles estão conseguindo alcançar e não estão olhando pra baixo, estão vendo o que eles podem fazer, como eles podem fazer e como venderia pro mercado, sabe? Como eu tipo... de verdade, cara. Oi? Espero tudo de bom pros caras de verdade, porque eles têm a mentalidade certa. Pois assim, é. Eu apoio eles porque eles precisam... de tudo que eu vi também. É disso que o Brasil precisa, sabe? É isso que eu também acho, cara, tudo que eu vi. E quem sabe vai ser esse um dos primeiros jogos de maior, que vai causar um maior estardalhaço na indústria como um todo aí, que por acaso vem do Brasil, mas não é porque ele vem do Brasil. É, cara. Tu não vê os blogs falando, o jogo que é brasileiro, tipo, não vê o Destructoid já falou do jogo, sabe? Apareceu um post no Destructoid sobre esse jogo. É. E tu não vê eles, esse jogo do Brasil, olha que bonitinho os brasileiros fazendo o jogo. Não é essa postura deles, sabe? Não, eles o jogo não é massa nem e pronto. Aí pra onde o jogo... eles não estão nem aí pra onde o jogo é feito, cara. Essa é a postura que tem que ser. E tipo, tu não vê, eles não estão querendo, vamos ser melhor do que o diabo. Não é isso que eles querem também, cara. Eles estão fazendo um trabalho muito bom fazendo dentro do que eles acreditam ser capazes de fazer. E que, pô, e mesmo não dá nem pra fazer uma comparação com relação a outras coisas que a gente já viu no Brasil, assim, eu acho, sabe? Que tá, não tá no nível de que a gente tá acostumado. Eu acho que é um novo... Espero que traga inspiração pro resto, assim, sabe? E também, claro, que a gente tem que ver o jogo, né? A gente viu por enquanto vídeos. A gente não jogou ainda. Então a gente tá... o que a gente tá... Pra deixar claro, o que a gente tá impressionado é pela postura que eles passaram, sabe? Por como eles estão se mostrando pro exterior, sabe? Pro resto do mundo. E não como, tadinho da gente, a gente é brasileiro. Não, isso aqui é o que a gente consegue fazer. Sabe? Claro que a gente vai jogar o jogo pra dar uma opinião sobre o produto em si. Mas acho que a postura deles é muito correta. E eu desejo tudo de bom pra eles, né? Espero que eles sejam tenham muito sucesso. Só voltando a outro gancho, eu acho também um outro pessoal que tem uma postura que eu acho muito bacana, o pessoal da Glue ali, onde o Igor trabalha. Eu acho que eles também eles procuraram uma coisa mais pro mercado bem específico de free to play, etc, etc, mas eu acho que eles fizeram muito bem feito o jogo. Eu joguei pouco, tá, mas joguei. Tô falando do Blood and Glory. Eu acho que É interessante, é um jeito, é um jogo bacana o jeito que fizeram tudo. Eu acho que, tipo, se for pra usar como exemplo de alguma coisa que não é só porque é brasileiro, sabe? Que ó, tá fazendo sucesso, tá vendendo bem na App Store, entendeu? E não precisa de dev kit, entendeu? Eu acho que também é um outro exemplo de que deveria servir como inspiração, sabe? Tipo, que se quiser, se tem dificuldade em criar um game design, dá uma olhada no game design que funciona, veja um nicho aí, sabe? E melhore, sabe? Escolhe, tem até agora um jogo que tá saindo, acho que não sei pra que plataforma é, eu vi propaganda, mas que me parece que simplesmente eles pegaram e os caras copiaram a mecânica do Blood and Gore, sabe? Eu vi esses dias a propaganda na GameSpot, eu preciso ver qual é o nome do jogo, se eu lembrar, se eu achar novamente, mas era assim, era Arena com Gladiador, sabe? E Free to Play, sabe? Só que pra PC, assim, sabe? Então, tipo, isso me lembra só um jogo, sabe? É, o pessoal da Glue, eu tive a oportunidade de visitar a matriz deles, vamos dizer assim, né? O estúdio principal deles é São Francisco, e sempre tive uma impressão muito boa. Claro, eles têm o nicho deles, eles têm, né, a área de atuação que eles escolheram, e a impressão que eu tive de todas as pessoas com quem eu conversei, tudo que eu vi lá, sempre foi muito positiva. Então, nunca fui ao estúdio de São Paulo, conheço o Igor que trabalha lá e alguns outros, mas sempre tive uma impressão assim de que os caras, sabe, o tipo de coisa que a gente argumenta que precisa ser para poder ter o sucesso, sabe, pé no chão, saber exatamente qual é o nicho, sabe, apostar nas coisas, sabe, que são realistas, que fazem sentido fazer, não, sabe, não tem ninguém com quem eu conversei que quer dominar o mundo através dos seus jogos, sabe, não, cara, saber focado, ter o sucesso, sabe. Entender exatamente qual é o público-alvo para quem você está fazendo o jogo, muito importante isso, sabe? E entregar uma experiência para eles. E aí, dentro desses parâmetros, criar, sabe? Inventar. Eu sempre tive uma impressão muito positiva da postura do pessoal da Glue, que vem de cima já, quando eu conheci lá os executivos da empresa em São Francisco. E imagino então que esse seja também o que é passado pro estúdio de São Paulo, por exemplo, que é o pessoal que está fazendo Blood and Glory e outros jogos aí. Então, eu também, a experiência que eu tenho de conhecê-los é bastante positiva. Você está ouvindo o podcast. Então, mais um assunto para a gente trazer aqui, continuando a nossa discussão sobre a indústria nacional no podcast, que também foi um assunto mencionado nos comentários. O Rodrigo Chips, por exemplo, fala sobre, tudo bem, experiência em fazer games é muito importante, muito crucial, que a gente falou bastante dela. Mas e a experiência em saber vender o game, saber posicionar o game no mercado? E da mesma forma, o William também falou que ele acredita que falta, né, pessoas com capacidade de serem produtores, ou até presidentes, CEOs, ou até diretores de marketing das empresas que tem no Brasil, para poder fazer dar esse outro braço aí que tanto falta para um jogo ser bem sucedido, que é o braço de expô-lo ao público, expô-lo a parceiros que vão ajudar a levar esse jogo para o máximo de pessoas possível. Eu vi também nas andanças aí no Brasil, essa dificuldade de você ter isso dentro das empresas. Por mais que fazer o jogo seja o desafio primordial, não adianta nada, cara, você fazer um jogo super bem feito, sabe, que ninguém vai jogar, ou que você não vai ter os canais para fazer esses jogos chegarem até as pessoas, né? Acho que até uma das coisas que vai fazer a gente se aproximar desse objetivo que a gente está falando de fazer jogos de referência, jogos expressivos, quanto mais jogos a gente conseguir publicar, maior é a chance da gente fazer isso, vocês não concordam? Então, pra gente aumentar a chance de a gente publicar mais jogos, precisa realmente trabalhar essa parte que é você vender, você passar o seu jogo pra frente, você, sabe, convencer as pessoas de que o seu jogo vale a pena ser investigado e consumido, e isso muitas vezes falta. Eu vejo realmente em estúdio, porque até uma característica, né, da nossa indústria, ela é muito movimentada pela empolgação, né? O cara é gamer, descobre aí que tem uma certa afinidade, seja com programação, com game design, com arte, e aí vai estudar aquilo. E, então é sempre muito voltada para a produção do game, né? Para você fazer o game acontecer. E de fato, nós três aqui, é isso que a gente gosta mais de fazer. É, sabe, criar o jogo. Mas você precisa ter as pessoas que vão vender o jogo, que vão promover o jogo, sabe, que vão procurar os parceiros. Né? É muito difícil, é até um perfil diferente de profissional que você precisa que seja capaz de fazer isso. É, que é uma coisa até interessante aqui dentro da EA, que exige-se do produtor que ele tenha esses dois lados, que é muito interessante. É, o produtor, ele está ainda... Né? A gente aqui tem pouquíssimas pessoas que a gente chama de game designers. A maioria dos nossos designers são também produtores. É, que é, por exemplo, o meu caso. Eu acabo acumulando tanto a parte de fazer o design do jogo, da parte que me compete, quanto acompanhar a execução, ter certeza de que está sendo feito. Claro, tem um gerente de projeto junto do produtor para ajudar em toda a parte de acompanhamento, mas também sou responsável em vender minhas features, sabe? Então, até internamente mesmo, quando a gente está negociando quantas pessoas vão ter em cada time, por que que é importante a gente ter um time maior nessa ou naquela área do jogo, a gente tem que fazer pitch das nossas features internamente mesmo. A gente tem que convencer outros produtores e o produtor executivo, os outros executivos da empresa, de que, cara, investir naquela área do game vai dar um retorno por causa disso, disso, disso. Então, esse é um exercício que vai além de você criar a melhor feature que você conseguir, mas é você saber vender aquela feature da melhor maneira também. E eu acho que essa expertise, esse know-how falta muito nas empresas do Brasil e acaba fazendo com que alguns dos jogos, talvez eles tivessem até esse potencial, sabe, de se tornarem alguma coisa de expressão, mas quando você não consegue colocá-los na frente das pessoas, né, colocá-los no mercado, você também pode estar jogando fora toda essa oportunidade. Então achei que é um ponto importante que tanto o Rodrigo Chips quanto o William trouxeram nos comentários aí. Não sei o que vocês têm para comentar sobre esse assunto também. Eu acho que uma coisa, não sei se acontece muito no Brasil, mas o que eu vejo é... Às vezes a pessoa não manja tanto de jogo quanto ela manja de marketing, sabe? E o pessoal usa isso para vender, sabe? Não tem que ser necessariamente jogador de videogame, sabe? Não sei se chegou a acontecer isso no Brasil, sabe? Se, tipo, o pessoal insiste que... Tipo, você tem que gostar de jogo pra trabalhar com jogo, que é uma coisa importante, assim, sabe? Mas se o cara é o vendedor mais foda que já nasceu no mundo, sabe? Tipo, ele não sabe, não gosta de jogo, sabe? Entende? É, depende, né, cara? Eu acho que tem gente que consegue vender, sabe, areia, saquinho de areia no deserto. Mas, não sei, é difícil. Depende de pra quem ele tá vendendo também. Eu acho que... Se você, por exemplo, vai colocar alguém para falar com o produtor de um publisher, né? E tentar vender esse jogo para ser publicado. Pô, o cara que tá falando tem que ter uma cultura gamer, eu acho, inerente para poder passar uma certa... Como é que eu vou dizer? Pra ele demonstrar uma certa confiança, sabe? Pro outro cara confiar de que quem tá do outro lado tem mais essência, né? Então eu acho complicado, mas talvez... Se você vai vender para outro tipo de pessoa, se você está falando de alguém que vai ser um promoter do jogo, talvez não precise ser um grande conhecedor dos games, mas eu acho difícil, cara. Eu acho bem difícil você conseguir fazer isso. Mas não, eu tô perguntando porque no final, nessa hora aí, a gente tá falando de, tipo, quanto eu vou gastar, para quanto a gente vai ganhar e quantas vezes o lado a gente precisa, sabe? Certo. E, tipo, isso é, tipo, de game não tem muito, sabe? E, tipo, por isso que eu tô perguntando, porque você tá falando do quê? Você tá falando de... A gente tem essa... A gente conhece que essa demografia que é o nosso público-alvo. E a gente sabe que, tipo, os piores jogos vendem no mínimo tanto. Nosso jogo tá acima da média, a gente acha que vai ganhar X, sabe? E, tipo, só chegar e mostrar isso no papel, assim, sabe? E saber argumentar, entendeu? Entendi. Só isso que eu tô perguntando. Talvez você precise do apoio de alguém que entenda mais disso, de negócio, da parte financeira. Mas que é um dos papéis do profissional de marketing, né? Mas eu acho que ainda, se você vai ter alguém que vai ser a cara do seu jogo, esse cara precisa entender um pouquinho mais. Você pode ter alguém ali por trás dos panos que está ajudando, fazendo essas contas, sabe? Traçando uma estratégia dessa maneira. Eu acho que o melhor exemplo, e é um grande exemplo que eu tenho para minha carreira, é o nosso finado Marcelo Carvalho, que ele é o cara que juntava esses perfis de uma maneira, assim, que para mim, eu nunca vi. Melhor, nunca vi alguém mais preparado. sabe? Infelizmente a gente perdeu o Marcelo. Mas é, ele era um cara que tinha o background de desenvolvimento. É um cara que, se você for lá atrás, ele era formado em inteligência artificial. Então ele era um programador que virou game designer, que virou produtor e que virou produtor executivo, cara de marketing, um cara que sabia te mostrar como que seu jogo ia fazer dinheiro, além de entender tudo que estava por baixo, sabe, de como o jogo ia ser feito. Então, é, o Marcelo é uma das grandes inspirações que eu tenho hoje na minha carreira, e a oportunidade que eu tive de trabalhar com ele foi impagável para mim. Então, acho que, mas também, empresa nenhuma pode se dar o luxo assim, de dizer que tem um Marcelo Carvalho à sua disposição, sabe, porque ele era realmente o único. Mas eu acho que o mais próximo que você conseguir chegar disso é um perfil muito necessário, sabe? Muito importante, que falta muito na indústria do Brasil, como o pessoal falou aí nos comentários. Eu acho isso com certeza. Então, para a gente finalizar, talvez o último grande assunto que a gente vai trazer aqui é um que a gente tinha citado lá no podcast de duas semanas atrás, e também foi trazido para a gente um comentário do Shendu sobre educação. É, escolas que, pelo menos, dizem que vão te ensinar a fazer jogos. Acho que essa é a grande tagline aí que muitos cursos apresentam para a gente, que é, entendeu? Aprenda a desenvolver jogos. E a gente em 20 falou, dias. A gente falou disso lá no episódio passado também, que essa figura mítica do cara que sabe tudo dentro do desenvolvimento do jogo é muito difícil, quase impossível dela aparecer. E outra, o cara não vai ter tempo de fazer tudo que tem no jogo, é muito difícil. Então eu acho assim, até às vezes meio criminoso você querer vender a ideia para pessoas que não têm noção do que é a carreira de desenvolver jogos, vender para elas a ideia de que elas vão sair do seu curso fazedores de jogos, né? Então, esse foi uma coisa que eu trabalhei durante alguns anos com essa parte de dar aula sobre desenvolvimento de games no Brasil, tanto na PUC-Rio quanto em um curso particular. E essa era uma abordagem que eu tentava sempre evitar. E tentava, né, convencer as pessoas, os donos dos cursos, que não necessariamente sabiam muito sobre desenvolvimento de games, que a gente tinha que estruturar o curso já para preparar o cara para uma especialidade que ele vai de fato exercer. Então, por isso que, por exemplo, a maneira como a PUC-Rio fazia, eu achava que era ideal, que era fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, para programadores. E aí a gente faz ela específico em programação para games. Faz um outro que é uma pós-graduação para arte, entendeu? E faz um outro que talvez não precise ser uma pós-graduação, pode ser um curso de extensão para o game designer, onde, né, o game designer ele não necessariamente precisa ser formado em uma faculdade, apesar de que a gente já argumentou bastante o quanto isso ajuda, né, você ter uma aptidão de alguma outra área, mas não é necessário. Mas aí sim, um curso, no caso do game design, focado nisso, mas deixando bem claro que quais são as aptidões que esse cara vai adquirir. Então, como o Shendu comentou aí no nosso post, muitos desses cursos eles só ensinam você a apertar o botão na ferramenta, sabe? Eles só ensinam, vamos dizer, a parte mecânica. É igual você querer dizer, vou fazer um curso sobre artes, e tudo que você aprende é usar o Photoshop, entendeu? E isso não é, né, aprender arte, é aprender ferramenta. Então, talvez pela falta tão grande de expertise nessas áreas que tenham permanecido no Brasil, e gente que esteve lá e fez isso, né, uma expressão que eu sempre uso, que é o cara que realmente fez jogos e entregou produtos completos, pela falta, né, pela escassez de gente que tenha tido essa oportunidade, talvez hoje a gente tenha esse problema na educação na área de jogos no Brasil. Não sei, vocês, qual é a opinião que vocês têm sobre esse assunto, sobre como educar, né, um desenvolvedor de jogos, né, na época de hoje, no país como o Brasil. Só tu vê os e-mails que a gente recebe, né? Tipo, eu acho que é raro a semana que a gente não recebe um e-mail. Eu gostaria, tipo, eu não entendo nada de games, quero fazer alguma coisa, e aí, mas eu quero aprender uma coisa rápida. Por onde eu começo? Quer dizer que a demanda não é que o pessoal quer aprender como se desenvolve o jogo, eles querem fazer um jogo, entendeu? Então, não é possível. O pessoal tá vendendo como é que se faz um jogo, entendeu? Tá ensinando já a usar Unity. Tá, o pessoal tá pagando pra aprender a usar ferramentas, sabe? Então eu acho que é mais a demanda do mercado do que tá acontecendo agora, porque, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre discute. Tipo, tá todo mundo descobrindo videogame. É uma demanda então, do mercado, pessoal... mas esse mercado ele não sabe o que ele quer aprender, esse que é o problema. E aí os cursos vão lá e oferecem aquilo pro cara, porque... Na verdade, o cara quer fazer um jogo. E daí tu pergunta pra ele, tipo, você lembra do e-mail? O que eu preciso fazer pra... trabalhar com videogames, falou estudar, e o cara falou, não quero estudar. Você lembra então disso? Deixa. Então, tipo, foram vários e-mails assim, então, tipo, se a gente for fazer, tipo, nu e cru, assim, estatística, quantos e-mails a gente recebeu que eram diferentes disso? É, poucos. Tipo, então, estatisticamente falando, o nosso mercado não quer entender como é que desenvolve. Mas não sabe o que quer, eles não sabem que tem alguma coisa pra entender. Aí quando a gente diz pra eles, alguns deles falam, então deixa pra lá. Outros talvez se sintam com entre, opa, então quer dizer que eu tenho que me dedicar muito mais do que eu achava que devia. Mas eu não entendo assim, como assim nosso mercado não sabe disso? Eu não, pra mim é muito, tipo, por que a gente é tão inocente assim, sabe? Mas esse é o papel do podcast, cara. Não, mas assim, eu sei, mas assim, por exemplo, a gente combate isso. Uhum. Só que a gente tem uma reação muito grande do mercado dizendo assim, o que você está falando, eu não quero fazer, certo? Porque eu só quero fazer um jogo. Certo. Esses são os caras que vão gastar o dinheiro deles fazendo esses cursos, achando que estão aprendendo alguma coisa, vão fazer o joguinho que eles queriam fazer, talvez meia boca, entendeu? Talvez incompleto e tal. E o que eles vão levar disso para depois, para carreira? Nada, entendeu? E assim, cara, quer fazer um curso? Faz um curso de inglês, então. Sério, porque, mas é sério, cara, porque pra tu aprender Unity, pra tu aprender Unreal, pra tu aprender Maya, 3D Max, Photoshop, de graça na internet. É só tu saber inglês. Sabe? Tá cheio de curso. Aprender, né, a ferramenta em si, eu concordo. Isso, exatamente. Se tu for aprender só a ferramenta, se tu quer fazer curso pra aprender a ferramenta, aprende na internet, de graça. Sabe? Não é isso que tu precisa saber. Pra aprender a fazer jogos, tem uma coisa que tu pode fazer: fazer jogo. É o único jeito que tu vai aprender. Ninguém vai te ensinar, não existe fórmula mágica. Sabe, eu acho que tá talvez difícil de entender isso, mas não existe. Ninguém vai te ensinar a fazer um jogo. Nem se tu for específico. Me ensina a fazer um jogo de tiro em primeira pessoa na Segunda Guerra Mundial, que tu controla um personagem que só atira com um fuzil de assalto. Nem assim. Nem se tu for específico assim, tu consegue ensinar uma pessoa a fazer. Desenvolvimento de jogo não é específico. Ou seja, ele não pode ser ensinado de uma maneira straightforward. É, assim, o problema é esse verbo, fazer. O que que é fazer o jogo? Tipo, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Que não, ninguém faz jogo, sabe? Ou você trabalha como programador no jogo, ou artista no jogo, ou game designer, ou QA, ou qualquer outra das funções. Mas ninguém faz um jogo, sabe? Mas isso não depende do escopo, Juliage? Tudo bem, pode ser que o cara que fez o Fez, ele fez o jogo. Mas nada mais foi do que a combinação. E que ele programou o jogo, fez a arte do jogo, fez o game design do jogo. Todas essas partes. Não, então, só mas, aconteceu mas... que ele fez todas essas partes sozinho. Ah, então, mas assim, pelos e-mails que a gente recebe, a sensação geral é que o cara quer, por exemplo, ou ele quer programar e usar uma arte meia boca pra fazer um jogo. Ele quer saber... como é o jeito mais fácil de fazer isso, por exemplo, Unity ou Unreal. Ou ele é um artista que quer fazer um jogo e quer ver as coisas dele no mundo mais rápido, então ele quer usar o Unity. Ou é um game designer que vai usar todos os assets prontos em Unity e todas as bibliotecas de rotina do Unity e vai fazer um jogo, entende? Tipo... Mas tudo bem, eu acho que aí tudo bem, entendeu? Se tu quer fazer um jogo, quer fazer um, não necessariamente comercializar ou coisa isso, eu acho que essa tá a diferença. Conseguir fazer um jogo que tu vai conseguir comercializar é um outro tipo de desafio. Mas pra tu chegar lá, pra tu ser qualificado o suficiente pra chegar lá, tu tem que fazer de qualquer jeito que tu conseguir. Seja tu um cara que não sabe programar, que tu vai usar todas as rotinas e a biblioteca que existe no Unity, faz alguma coisa, começa a fazer, começa a botar mão, começa a entender quais são os desafios, quais são os problemas que tem que ser resolvidos, que tipo de problema existe em fazer um jogo. Esse tipo, eu acho que é de educação, que é uma educação fundamental que não se ensina em universidade. Tá, mas aí tem uma coisa, deixa eu ser mais advogado do diabo ainda. Tá. Talvez o problema não seja, por exemplo, que as pessoas não percebam que tem esse problema aqui que tem que resolver. E aí, por exemplo, um exemplo simples, o Tiny Wings, sabe? É um cara que se graduou e queria fazer um jogo, ele não sabia fazer jogo, ele foi ler como é que fazia o jogo, daí ele descobriu que tinha que programar. Mas ele programava ok. Aí depois ele descobriu que tinha que fazer som, descobriu que tinha que fazer isso. E ele fez tudo no iOS, sabe? E tipo, só o fato de ele ser disciplinado o suficiente pra ele descobrir quais são, pelo menos, as meta-etapas que ele precisava fazer. E conseguir botar tudo isso, sabe? Seja lá qual for o decorrer do tempo. Sem se preocupar com o fato de eu quero lançar o jogo amanhã, sabe? Eu quero aprender a fazer um jogo do começo, meio, fim, sabe? E aí foi o que ele fez, entende? O problema é que, o que eu tô achando? Todas essas ferramentas, tipo Unity, principalmente a Unity, eu acho que muito mais do que o Unreal, elas estão sendo a grande, digamos assim, muleta de ganhar tempo agora. E tá todo mundo focando nelas, sabe? Principalmente a indústria. Então, todo mundo diz, ah, é uma demanda da indústria pro cara saber Unity. Então o cara vai, estuda Unity, ou aprende Unity, porque é uma demanda da indústria. Só que eu acho que eles... O que falta o pessoal perceber é que a demanda na indústria, pessoas que sabem fazer jogo utilizando a ferramenta Unity, não uma pessoa que sabe usar a ferramenta Unity, uhum. Entende? Porque a pessoa então, que sabe fazer o jogo, amanhã, se o Unity não é mais a ferramenta da vez, ela vai poder se adaptar. E o outro cara isso. Não. Pois é. Mas isso então, que tu falou sobre o cara que fez o Tiny Wings é tudo que o Rafa tá dizendo também. Que é isso que falta as pessoas fazerem. É, muitas vezes meter a cara pra descobrir quais são os problemas, sabe? Já que a gente tem tanta essa dificuldade de educar as pessoas pra elas saberem quais são os problemas, entendeu? E procurar as soluções adequadas, quando a gente diz pro cara quais são, o cara se assusta e vai embora, que é o que a maioria das pessoas que escrevem pra gente acontece, entendeu? Já que é assim, cara, então qual que é a solução que sobrou? É o cara, entendeu? É força bruta mesmo, entendeu? Ele senta lá, beleza, vou começar a fazer o meu jogo, e descobre tudo na hora, entendeu? E aí, quer dizer, o jogo que ele achou que ele ia fazer em 2 meses, ele leva 5 anos, entendeu? Mas ele, nesses 5 anos, aprende pra cacete, e no final desse jogo ele tá muito mais preparado pra fazer o próximo. Então, eu acho que agora, assim, só pra uma coisa interessante, que eu acho que isso faz uma influência muito no potencial do Rafa, que é como você faz um jogo, como é que se usou a palavra, não é, Rafa? Era um jogo que influencia? É um jogo expressivo. Expressivo, porque, por exemplo, se você usar sempre todos os assets, todas as rotinas que vem nessas bibliotecas aí, seu jogo vai ficar igual todos os outros jogos, sabe? É. Tipo, seu jogo, você vai fazer um jogo genérico. Tipo, você vai fazer um jogo? Você vai botar na App Store pra vender? Você vai colocar todas essas ideias? Você vai. Mas você não vai conseguir colocar aquilo que faz o seu jogo ser único, que é, tipo, a sua visão da arte, assim, sei lá, a sua visão de, tipo, os detalhes na câmera, sabe? Esse tipo de coisa que talvez... É, mas outra, cara, que o jogo expressivo não precisa ser o primeiro jogo que você tem na vida. Sabe? Esse jogo aí não vai ser. É, provavelmente não vai ser. Esse jogo aí ele pode ser o, sabe, o degrau que você precisa não, subir. Não, sim. O que o Rafa tá dizendo é, não importa nada disso, cara. Tem que pegar e fazer. Se você não pegar e não fizer, não vai chegar nunca no jogo expressivo. Pode ser que quando você fizer, não vai ser o primeiro. Mas, entendeu? Se você não fizer, não vai ser nenhum. Eu não conheço ninguém na indústria que saiba fazer bem tudo. Que seja um excelente designer, um excelente artista e um excelente programador. Eu conheço excelentes programadores, conheço excelentes artistas e conheço excelentes designers. Mas não existe ninguém, por mais que estude, que consiga fazer o jogo sozinho, fodão. Assim, sabe? Talvez exista, pode ser que exista, a gente vê alguns exemplos. Mas eu não conheço ninguém. O negócio é usa aquilo que tu acha que tu sabe fazer. E pro resto, existe isso. Usa um genérico mesmo, sabe? A biblioteca de arte, existe bilhões de assets online que tu pode pegar de graça. Pra tu poder pegar online. Bibliotecas que já vem com, por exemplo, com o próprio Unreal, ou o UDK, já vem com a biblioteca dos jogos que eles usam nos levels, que eles usam de exemplo. Ali, tu já pode ali pegar e fazer um levelzinho, sabe? Fazer um joguinho simples, com um scriptzinho. Mas faz, bota a mão na massa e faz. Não vai se publicar ele. Porque pra publicar com o Unreal, custa uma fortuna. Tu não vai fazer isso. Mas tu vai fazer alguma coisa, sabe? Tu vai ser exposto aos problemas, sabe? Exato. Quando tu monta um level, qual é a altura do level em relação à altura do personagem do jogador? Aí tá aí o primeiro problema pra ser resolvido, sabe? Não é, vou fazer um level, uma fase que tu tem que atirar em pessoas e tem carros junto. Tá, qual é o tamanho dessa fase? Quando o jogador olha a porta, tá em qual distância pra ele conseguir identificar e saber que aquilo é uma porta? Ela tá longe o suficiente? Tá perto o suficiente? Está muito perto? Qual é o espaço que ela ocupa em relação ao campo de visão? Esse tipo de problema, sabe? Não é simples fazer um level, fazer um jogo. Tu tem que estar exposto. A única maneira de estar exposto. Pra estar exposto é fazer, cara. Pega, que seja um Unity, que seja um Unreal, que seja qualquer game maker, seja o que for, sabe? Bota lá e começa a pegar pra ti mesmo esses problemas. Começa a procurar problema pra poder achar soluções. É só assim que se aprende. E isso, nenhuma universidade nenhuma vai te ensinar. Eles vão poder te ensinar um caso específico, que talvez um professor que já fez o que isso é raro, né? Existe no Brasil, mas é raro. Um professor que já fez jogo, sabe? O que ele pode fazer é te dar um exemplo de um jogo que ele fez, mas aquele exemplo específico que funcionou pra ele não significa que vai funcionar pro teu jogo, sabe? E nenhuma faculdade do mundo vai te ensinar a isso. É só ser exposto. É, a gente não pode, por mais que a gente já tenha a nossa experiência, eu sou um novato aqui do podcast, tenho 7 anos de experiência, que menos trabalhei. Por mais que os outros aí, que tem mais de 10 anos, o Seco e o Giliar, talvez 15 anos, perdi a conta, já quanto tempo vocês têm. Não, o Seco tem 32 de carreira. Por mais experiência, a gente, é impossível a gente te ensinar passo a passo, quer fazer um jogo, é assim, pega, escreve a linha de código, só, esquece de comentar, tá, pra saber o que tu fez depois. Não é assim que funciona, sabe? É impossível ensinar a fazer jogo assim, sabe? Não existe isso. Pega a disciplina que ela acha que é aquilo que tu acha que tu quer fazer, sabe? Se concentra nela e pega os outros, pega scripts prontos, vai em fórum. O Unreal é cheio de fórum. Se tu botar lá, o pessoal, ah, como é que se faz isso? O pessoal vai te ensinar de boa, sabe? A fazer. A ferramenta de script visual do Unreal, que é o Kismet, é fácil de fazer. Tu precisa se dedicar ali um pouquinho pra aprender, mas fazer coisas básicas, trigger, abrir porta, elevador, sabe? Isso é tranquilo de fazer. Estuda um pouquinho, pega um pouquinho ali, experimentando, e dá de fazer. Dá pra fazer uns scriptzinhos, uns comportamentos interessantes de gameplay ali. Nada Mass Effect, mas dá pra fazer, sabe? É esse tipo de coisa que o pessoal tem que se expor, esse tipo de problema, senão não tem como aprender, cara. Desculpa. Isso é estudar, sabe? Não, se não for pra fazer isso, não vai se fazer. Não vai fazer o teu primeiro jogo, por consequência, não vai se fazer o teu segundo jogo, e nem o teu 15º jogo, que talvez seja o jogo que tenha que fazer sucesso. Eu acho que tem que ter essa visão crítica de quando você tá fazendo o jogo, de tentar aprender. Ah, qual é seu, tipo. Porque é muito fácil nesses lugares baixar pacote, muito fácil copiar linha de código, muito fácil copiar os pontos, já tudo pronto, sabe? Uhum. Eu acho que o que o pessoal tem que fazer é ter uma visão crítica do por que que, tipo, abrir aquilo, tentar entender por que que foi feito daquele jeito, sabe? É, eu lembro de muitas conversas que a gente teve lá no tempo da Roblox, de, tipo, sei lá, baixar as coisas do Quake 4, as coisas do Unreal, e ficar, tentar olhar, ver como é que os caras fazem, sabe? E, tipo, parece bobagem, assim, mas, tipo, ah, como é que o cara faz o sistema de input, assim, sabe? Tem gente que não tá nem aí, sabe? O sistema de input pode ser tão complexo quanto quiser, tão flexível, pode ser um lixo, sabe? Uhum. Então, tipo, aí, como é que os caras que têm um sistema de input tão bacana fazem, sabe? Ah, vai ver. Quem são esses caras? São os caras da Raven Software. Porra, tu gosta desse cara? Pô, eu adoro esse cara. Aí tu começa a ver o que os caras fazem. Porra, que massa, sabe? Eu acho que é a mesma coisa, tipo, artista que às vezes vai num fórum e pergunta pros caras lá. Ah, como é que eu resolvo tal coisa? E o cara responde pra ele, ah, é só você fazer um mapeamento UV. Daí, tipo, então vai entender o que é um mapeamento UV, sabe? Ver quanto complexo, ver quanto isso impacta, sei lá, em performance, sei lá. Tenta entender o domínio do problema, criar uma coisa mais, assim, que isso faz parte de aprender. Sabe? Isso faz parte de aprender. Não, mas tem gente que acha que aprender é ir lá e ler, ah, eu sei... Copiar, eu sei. Claro. Não, eu sei botar um boneco no e fazer ele andar no Unity. Eu aprendi isso. Tá, mas, tipo, tu bota o boneco, ataxa o movable, ataxa a mesh, tá pronto, sabe? Tipo, o cara não sabe o que tá dentro da caixinha, sabe? Pra ele é um black box, sabe? Ele não sabe nem o que mas ele acabou de fazer. É, então, daí a minha única coisa em relação a isso é... Tem gente que quer aprender, tem gente que quer fazer um jogo e tem gente que aprende a fazer jogo. E provavelmente quem quer fazer um jogo, isso é o máximo que ele jamais vai fazer. Fazer um jogo genérico, incompleto, e aí que vai morrer a carreira dele. Ah, eu acho que pode ser um bom começo, sim, mas eu acho que não pode parar ali, sabe? Tem que, tipo, se quiser, se tá com tanta vontade assim de ver o seu jogo, o negócio, pega tudo, encaixa, viu no jogo, mas depois começa a abrir, começa, tipo, a desmembrar o negócio e entender como é que funciona. Eu acho que não tem ninguém que eu conheço, assim, que entrou aqui na indústria que não tem essa coisa, tipo, de quebrar, aprender como é que funciona por dentro, sabe? Não tem essa mentalidade, né? Duas anedotas aí que vão ilustrar bem muito do que a gente falou. Primeiro, o Seco mencionou de você olhar e tentar entender, tentar descobrir como que outras empresas, outras pessoas fizeram as soluções maravilhosas que a gente conhece. Quando eu trabalhava lá na Paralelo, junto com o Fábio, e no iniciozinho lá do nosso desenvolvimento do Fly 3D, versão 0.59 ainda, que eu lembro bem, foi a primeira versão em que a gente fez um conversor de fases de Quake 3. E o motivo disso era justamente entender como o Quake 3 estruturava seus levels, sabe? Quando a gente começou a abrir o PKG lá do Quake 3, que era na verdade só um zip renomeado, e começamos a olhar os dados lá dentro, começamos a tentar, entendeu, meio que hackear mesmo e descobrir o que todos aqueles números no arquivo binário significavam. A gente descobriu como é que fazia para parsear todas as posições dos vértices das fases. Então isso foi a primeira coisa. Depois a gente descobriu onde que ficavam as coordenadas de textura. E aí fomos cada um desses passos que a gente foi dando, foi um aprendizado enorme sobre como estruturar uma fase num dos jogos mais bem conceituados de first person shooter da época, sabe? E ao ponto de que a gente gostou tanto desse exercício que levou ele ao finalmente inscrever um conversor de fases, que a gente conseguia rodar as fases do Quake 3 no nosso engine, sabe? E isso em si, tudo bem, meu engine tem um conversor de fases do Quake 3, grande merda, entendeu? Mas só o aprendizado que a gente teve para chegar lá foi impagável. E foi isso que fez com que depois as versões 1.0, 2.0 do Fly 3D fossem tão melhores, entendeu? É porque a gente aprendeu tanto com esses caras, entendeu? E então isso pra mim, assim, eu lá com, sei lá, 17, 18 anos começando na minha carreira, era um, sabe, um abridor de olhos gigantesco. Você vê, porra, entendeu? Próxima coisa que eu tô fazendo é desvendando como John fucking Carmack faz as coisas, sabe? Isso pra mim com 18 anos de idade era assim, um mundo, sabe? E aprendi muito com isso, e o Fábio aprendeu muito, entendeu? E então é, com certeza, é uma abordagem que é muito válida. E é igual você que falou, cara, todo mundo que a gente vê que é bem sucedido nessa indústria tem um quê disso, sabe? De você querer baixar a bola e aprender, entendeu, na marra. Então essa é uma das histórias. A outra é esse fim de semana mesmo, alguns dos meus colegas lá do trabalho, que são mais iniciantes assim na indústria, né? Eles estavam já há muito tempo querendo tirar um fim de semana para fazer alguma coisa diferente. Tentar talvez fazer um jogo em 2 dias, assim, uma coisa bem simples, né? E aí eles decidiram fazer isso nesse fim de semana, e aí estavam me contando os resultados. Que, então, são caras que já estão na indústria, estão trabalhando na EA, no FIFA, alguns deles, e cara, eles estão descobrindo problemas que até então não sabiam que existia na hora de você pegar e fazer um jogo simples. O jogo que eles estão fazendo é aquele jogo antigo de dois macaquinhos com os prédios no meio que tem que um jogar a banana no outro, sabe? E tem que acertar, você só escolhe o ângulo, sabe? Tem o vento, não sei o que, e você joga e tem que acertar a banana do outro lado. Pois é. Não, eu ia dizer, ó, aquele. O primeiro Angry Birds, quer dizer. Tipo isso. Esse é o jogo que eles querem fazer, assim, com gráficos simples, eles são todos programadores e tal. E só pra fazer isso eles já estão descobrindo, sabe? Eles decidiram usar XNA com C#, e já estão descobrindo as dificuldades lá, e. Entendeu? Passaram o primeiro fim de semana, não terminaram o jogo, mas saíram de lá com um monte de ideias de coisas que eles precisam aprender por fora, sabe? Então isso são caras que já estão na indústria. Imagina os caras que não estão, sabe? A gente, quer dizer, você tem que estar disposto a pegar e meter a cara. Até eu acho interessante os exercícios como os Global Game Jams, que são eventos onde você, entendeu, fazer jogo simples e rápido, juntando um grupo de pessoas com diferentes disciplinas. Eu acho super interessante você fazer. Não pode acabar aí o seu exercício. Você tem que dali levar o aprendizado para você investir ainda mais no seu conhecimento. Mas você começar por aí, eu acho super válido, cara. Eu acho muito interessante. E eu vejo até, entendeu, igual eu falei, gente que já tem emprego na área, mas está querendo se desenvolver mais, e essa foi a maneira que eles encontraram, entendeu, de fazer isso. Eu achei super interessante e válido colocar aqui. Quest complete. E com isso a gente fecha então a main quest do episódio 52. A gente espera que tenha complementado bem a discussão que a gente começou 2 semanas atrás e que vocês continuaram tão habilmente aí nos comentários. A gente queria agradecer novamente a participação de todo mundo. Realmente foi um episódio que, se duvidar, bateu alguns recordes aí no número de comentários e na intensidade deles. Então foi muito legal, vamos continuar. A gente trouxe mais inúmeros outros pontos aqui. e queremos que vocês comentem mais uma vez. É, a gente não tem problema nenhum em voltar a tocar nesses assuntos em episódios futuros do podcast ou do QuickQuest. Mas para esse episódio a gente fica por aqui. Fecha essa main quest muito interessante, muito legal, que eu curti muito fazer. E queria agradecer vocês, Rafa, Fernando, por tirarem tempo do seu feriado para gravar aqui com a gente, deixar alguma coisa pronta. Pra, né, enquanto eu estiver lá na BGS não vão poder gravar, mas na segunda-feira sai um episódio quentinho aí pro pessoal ouvir. Então obrigado a vocês, Rafa, Fernando. Fernando, despeça-se aí do nosso público e obrigado pela sua participação. Falou, senhores, valeu. É, boa viagem, Giliardi, que vai no BFG 2000. Quem dera. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido pelo menos construtivo aí. E continuem nos mandando e-mail por mais assim que a gente demore para responder, porque não tá tão fácil, não. Isso aí. E você, Rafa, o que você achou desse episódio de hoje? Obrigado pela participação também. Achei legal, principalmente porque acho que dessa vez, principalmente, os comentários enriqueceram bastante, assim, no sentido de a gente praticamente só falou coisas relacionadas aos comentários. É verdade. Isso quer dizer que, tipo, quanto mais o pessoal participar, mais a gente vai participar também, sabe? Mas, inclusive, nesse caso, foi por causa dos comentários, basicamente, que a gente fez uma inovação, porque tinha mais coisa pra falar, sabe? Eu acho legal. Esse episódio, eu acho que deve ter sido um dos com mais comentários. É. E ficou legal, assim. Eu gostei tanto do primeiro quanto desse. Eu acho que tem muita coisa pra pessoal refletir. Beleza. Eu também fiquei super satisfeito com o resultado. Já falei tudo que eu achava sobre o assunto. E me despeço de vocês também. Estou partindo para o Brasil, vejo vocês na BGS, quem puder aparecer por lá, jogar um FIFA com a gente. E, quer dizer, sai esse podcast na segunda-feira após a BGS. Depois a gente volta com outro Quick Quest, mais podcast, como vocês já conhecem. Um abraço para vocês, até semana que vem, tchau.